Cá se fazem, cá se tocam. Em antena com Pedro Oliveira. Ora então, bem-vindos aqui a mais um Cá se fazem, Cá se tocam no FM da Boa Nova, o 1 de Fevereiro, sendo que neste, enfim, eu peço às pessoas que não venham com uma ideia pré-concebida sobre aquilo de que iremos falar. É um disco novo, é de facto uma estreia aqui na Boa Nova, enfim, para quem tem acompanhado as emissões vai percebendo de que é que estamos a falar, porque já foi ouvindo aqui as promoções para esta nossa conversa, mas efetivamente é algo diferente. Pois bem, é claro, podemos dar-nos ainda ao arroz, mas aqui quase há uma década de emissão ininterrupta deste programa, que haja algo diferente. Mas é algo que pontualmente já fomos falando. E digo isto porque já várias vezes falámos aqui do projeto da música portuguesa a gostar dela própria. Portanto, aqueles que nos foram ouvindo já estão sintonizados sobre o que é que iremos falar. Iremos falar do facto dessa recolha, para mim, de eu ter aqui samples para então compilar em disco. Mas como os habituamos também, temos sempre um dos mentores de cada um dos projetos. E é o que acontece com os sampladélicos. Hoje, quem se disponibiliza é um dos dois, e refiro-me tanto ao Tiago Pereira, sendo que eu tenho o Silvio Rosado. Tiago, antes de mais, bem-vindo aqui ao Oliveira do Hospital. Olá, obrigado pelo convite. Sim, queria só referir que, pronto, que os sampladélicos, sim, são um coletivo de audiovisual. Uhum. Normalmente nós damos concertos onde também tem vídeo, e mais do que tudo, nós não consideramos exatamente que estamos a fazer música. O que estamos a fazer é uma performance audiovisual que tem sons e que tem imagens, e que num disco não é possível pôr as imagens, não é um DVD, é um CD. Então o que acontece neste caso é que esse disco, os sampladélicos gravam, eu gravo as coisas para a música portuguesa, e depois os sampladélicos tiram essas amostras sonoras, a que podemos chamar de samples, e fazem música com elas, ou fazem essas tais performances audiovisuais com elas, que são sempre improvisações, e este disco são uma quantidade de músicas que saíram dessas improvisações, que são momentos cristalizados naquele momento, que se tivessem sido feitos na semana a seguir teriam sido completamente diferentes. Thank you. Eu não queria deixar de presente aqui o Tiago Pereira de lhe referir a meritocracia que tem este projeto e a música portuguesa a gostar da própria. Temos-lo vindo a acompanhar, muito por via também do que fazemos aqui no Caso Fazem, Caso Tocam, sem querermos com isto dizer que estamos ao nível do trabalho e do mérito que tem efetivamente este seu projeto. Isto não tem nível, toda a gente devia fazer a mesma coisa. Não, sim, mas efetivamente... Não há pessoas por cima nem por baixo, todos os que fazem contam. Sim, mas no seu caso, Tiago, está um bom patamar acima. Está seguramente, só a modéstia é que permite... Não é uma questão de modéstia, é uma questão de que eu acho que todas as pessoas que se entregam a fazer uma coisa têm valor nela, não é? Não, é só isso. Não? Da mesma maneira que vocês também têm mérito no vosso programa porque se entregam a ele, e por isso é que as pessoas nos estão a ouvir neste momento. Senão não ouviam, não é? Exatamente. Obrigado. Mas, de facto, há muita gente que seguiu, há um projeto que é referido muitas vezes na imprensa, já foi premiado. E os sampadélicos irão permitir seguramente também que, por via deste disco, haja quem vá à procura, se porventura ainda não sabe, deste música portuguesa gostada dela própria. É também um dos objetivos sampadélicos, portanto é também de cativar outros públicos para esse projeto. Eu acho que uma das questões dos sampadélicos, não é? Obviamente que nós fazemos isto, não é um projeto simples, não é uma coisa que é fácil. Sampadélicos não é um projeto fácil, não é toda a gente que vai gostar dos sampadélicos. Além disso, obviamente que suscitam sempre polémica, e isso é de louvar, isso é uma coisa importante. As pessoas devem conversar e devem pensar sobre as coisas. Mais do que tudo, eu acho que os sampadélicos servem para as pessoas pensar, colocam não sei quantas questões, e são boas para as pessoas perguntarem-se quais são os conceitos que elas têm sobre estas coisas, do que é música tradicional, do que é o... quais são as questões de éticas no meio disto tudo, o que é a música, o que é o património, o que nos pertence. Eu acho que, de certa forma, o que os sampadélicos fazem é uma perspectiva nova de olhar para estas coisas, agarram naqueles sons e fazem música. Normalmente, essa música que digamos que é entre aspas, no sentido em que são sons organizados, mas que obviamente que nós não somos, eu não sou músico, nunca andei no conservatório, o Silvio é, mas de certa forma também teve que desaprender muito, porque há aqui uma coisa que as pessoas têm que entender. Nós criamos um disco com amostras sonoras das pessoas que gravamos, e a maior parte das pessoas que gravamos nunca andam no conservatório, também nunca aprendeu música, às vezes também tocam mal, às vezes também cantam mal. Nós fazemos música imperfeita com pessoas que também fazem música imperfeita. E isso é o que eu acho que é importante aqui, é questionar todas estas questões do que é a hierarquia da música, porque é que só quem anda... Porque às vezes perdemos muito o valor, não percebemos que o valor de certas pessoas, muitas vezes há a tendência de dizer que pessoas X no campo, o velhinho que toca não sei o quê, toca mal. E ele toca mal dentro de um certo virtuosismo que às vezes não é preciso, mas ele tem intenção quando toca. E essa intenção afetiva, no meu caso, tem tanto valor como outra coisa qualquer, como alguém que tenha andado no conservatório. Eu acho que, de certa forma, é como as pessoas se encaram, ou como as pessoas veem aquilo que fazem, que importa. Isso é que importa. Desgraçado. morre de velhote. O pobre do velhote. E quer ser homem sem poder. E ele levanta-se ao nascer do sol e o serviço que lhe fazer. Antes que ele não posso, agora que estou velhinho. Antes que ele não posso voltar atrás do caminho. Eu já fiz 80 anos, a aventura não me meto. É porque a arma está-me a falhar e quando me vejo a grande aperto. Vou fazer aqui uma pequena provocação e eu creio que o Tiago vai alinhar comigo. Antes de mais, queria fazer aqui referência também a um nosso conterrâneo, porque aqui é ali no hospital e provavelmente conhece o trabalho dele. É o Luís. E queria fazer referência aqui ao Luís Antero, portanto, que será a pessoa do seu conhecimento, portanto, e que de algum modo partilha consigo também esta paixão e falo muito bem, portanto. Eu vou falar aqui de etnomusicologia, se é que podemos usar o termo. O que nós fazemos, eu e o Antero, é gravamos paisagens sonoras. Ele grava paisagens sonoras só em som e eu gravo vídeos do que as pessoas me dão, não é? Das gravações que as pessoas me dão. Eu não sou nunca de nenhuma forma cientista ou etnomusicólogo ou antropólogo, nada. Eu sou uma pessoa que grava e que a seguir divulga aquilo que gravou e às vezes cria filmes com ela e faz narrativas ou então tem conceitos artísticos para aquilo que grava, como por exemplo existe Sampadélicos. Se Giacometti fosse vivo e Deus o permitisse, o que é que diria ele do trabalho, por exemplo, do Sampadélicos? Provavelmente ia odiar, mas não seria. Mas também muito faz bem. Sentido, não é? O Giacometti queria ser etnomusicólogo, apesar de não ser, ele sim queria ser, e o trabalho dele teve imenso louvor nesse sentido, porque o que ele fez foi, de certa forma, democratizar estas gravações, fez com que elas chegassem a mais pessoas, e isso, quando chegou aos músicos, muitos mudaram os seus percursos exatamente por isso. Eu acho que o sentido disto tudo é isso. Os Sampadélicos também têm essa questão, eles democratizam estas gravações, toda a gente tem acesso a estas gravações. Obviamente que uma pessoa que vai ouvir Sampadélicos não vai perceber as gravações por separado, mas se calhar se for à procura, se perceber, se for à procura da música portuguesa, se começar a pesquisar, se calhar vai encontrar um manancial de coisa gigante que não faria a mim, pronto, que não sabia ou que muito dificilmente chegaria lá de outra maneira. A plataforma para a divulgação deste Não Nos Deixes Que Ir em Tradição, que é o nome da compilação, ser na Nós Discos com um download gratuito é, na sua maneira de ver, a mais fácil, ou melhor, a mais indicada para a divulgação. Claro, claro. Eu já tinha editado um disco pela Nós há 3 anos, que era o dei-me duas velhinhas, eu dou-vos o universo, em que simplesmente tinha as gravações da música portuguesa e convidava as pessoas a fazerem isto que os Champoadélicos fazem agora. Portanto, agora, 3 anos depois, os Champoadélicos vão agarrar em muitas dessas gravações e noutras e vão apresentar o que eles fizeram, a possibilidade deles. O que eu acho importante é que estas coisas sejam sempre vistas como células vivas, porque são pessoas e essas pessoas, de certa forma, têm que sinalizar aquilo que elas fazem, têm que sempre agradecer, eles estão a ser generosos connosco e nós estamos-lhes a dar a nossa generosidade, estamos a fazer com que eles sejam falados, com que as pessoas se preocupem, com que as pessoas queiram saber, com que as pessoas saibam fundamentalmente que estas pessoas existem e que existem muita gente neste país que toca música, que canta e que não são conhecidos, e é preciso sempre combater o estigma de que as pessoas para cantar têm que estar em cima de um palco, ou têm que ter luz, ou têm que estar afinados. Não, nada disso. Dá-me a tua polingana. Quero dar mama ao meu menino há 8 dias que não mama. Ai, tudo certo. Certo. Thank you. A escolha dos sons para vir a compilar então aqui este disco foi sendo feita ao longo da sua captação, de algum modo foi dizendo assim o que é que gostaria de juntar, ou teve que recorrer a todo aquele manancial que tinha e então sim pensar na mistura? Não. Nós fomos agarrando em vários vídeos que haviam da música portuguesa. É óbvio que há milhares de outras coisas que nunca usámos, e isso é tudo um bocado. Nós nunca pensamos que vamos fazer isto ou que vamos fazer aquilo. Nós vamos tropeçando um bocado nas coisas, vamos pondo daqui deste lado, depois vamos escolhendo do outro, e isso é um bocado um processo mais ou menos aleatório. Mas há milhares de outras coisas que nunca pegámos, e obviamente que eu continuo a gravar, e essas gravações vão ser sempre importantes. O projeto da música portuguesa gostada dela própria, se bem fiz as contas, está aqui no seu quinto ano. Sim, exatamente. Fez 5 anos a semana passada e agora apresenta-se com o seu maior desafio, que é, de certa forma, o projeto da música portuguesa a gostar dela própria neste momento está um bocado perdido, não é? Porque os vídeos estão todos no Vimeo e são postos no Facebook, mas ninguém tem consciência totalmente dos vídeos todos que existem, porque não os pode procurar, é muito difícil a procura, e agora em breve nós vamos lançar um site onde as pessoas podem procurar e onde se podem perder geograficamente através de mapas e onde podem ir de aldeia em aldeia e ir-se perdendo na música das pessoas. E sim, vai ser um grande momento para a música portuguesa. O que é que, recuando agora 5 anos, julgava que chegaria a este ponto onde está hoje? Nunca pensei totalmente nisso. A mim o processo foi exatamente ao contrário. Eu no princípio só gravava música e preocupava-me em gravar música, e depois comecei a gravar entrevistas, e depois comecei a estar mais tempo com as pessoas, e depois comecei a perceber um monte de outras coisas e a perceber a dimensão disto tudo. Hoje em dia posso considerar que a música portuguesa me tornou muito mais humanista do que antes, e agora preocupo-me muito mais com as pessoas do que me preocupava antes. E isso é o que conta, não é? De certa forma, que as pessoas te ensinem a chegar a compreender mais as pessoas e a seres mais humano. Isso é o que eu acho que conta. Agora, não fazia a mínima ideia, sabia lá, não pensava nisso, não imaginava, não me passava pela cabeça. ser filho de quem é, Júlio Pereira, despertou-lhe esta, enfim, esta sua veia? Não, eu fugi sempre disso, eu não gostava nada de música tradicional, mas pronto, mas eu tinha outras questões, eu gostava de música eletrónica, de música minimal, e portanto agora os Champadélicos de certa forma reproduzem o meu gosto, mas com as gravações, e portanto o que nós fazemos é um bocado fazer a música, tentar reproduzir a música que ouvimos, que é normalmente o que as pessoas fazem quando têm uma banda ou quando têm um projeto musical, e fazemos, mas fazemos com as gravações da música portuguesa. Sei que, enfim, o gostar dela própria tornou-se uma marca, sendo uma marca que agora já tem a comida portuguesa a gostar dela própria. E outras coisas, enfim, vislumbra num horizonte próximo este gostar dela própria, de algum modo, criar um sentimento de ser português? Às vezes não é só ser português, por exemplo, agora há a música ibérica a gostar dela própria, em que houve essa noção de querer saber o que é que se passa do outro lado da fronteira e ver as... e tentar ver as comparações e as diferenças entre uma coisa e outra e perceber o que é que somos iguais, o que é que somos diferentes, mas também temos a dança portuguesa. Eu acho que, de certa forma, o que importa, e esta história do gostar dela própria, não é senão mais do que fazer com que as pessoas tenham autoestima sobre aquilo que fazem, e, portanto, quando nós as gravamos e a seguir elas vêm, isso acontece. Eu acho que isso é importante, de certa forma, isto é sempre uma troca. Nós estamos a gravar, eles dão-nos uma coisa, nós damos outra. Eu acho que é isso que... isso é o que me importa, acima de tudo. Acho que é o gostar dela própria, é isso, é as pessoas entenderem que há todo um conjunto de coisas que precisam de ser conhecidas e que normalmente não estão, que nós não vemos todos os dias na televisão, ou não vemos, ou não ouvimos todos os dias na rádio, e que isso é importante. Thank you. Eu falei para o presidente do português por uma razão muito simples. Diziam que os vozes da rádio, e creio que foi nessa entrevista, que falavam sobre a maneira como eles têm, eles, espanhóis, a capacidade de fazer uma marca de tudo. Portanto, têm um touro, fazem uma marca e por aí diante. E eu li uma entrevista sua, creio que foi no Correio da Manhã, onde dizia que vai a Espanha gravar e que é um museu etnográfico que paga, não é? Sim. E que pensar isso em Portugal, que era quase um sacrilégio. E é verdade. Porque, é porque eles veem as coisas de outra maneira, porque eles têm uma forma de olhar para as coisas que fazem totalmente diferente de nós. E de certeza que há milhares de teses que possam explicar isso. Eu não faço a mínima ideia exatamente, tenho as minhas ideias, mas são coisas vagas. Posso pensar muito sobre isso, mas na verdade eu vejo mesmo que isso acontece. E é isso, os espanhóis são diferentes de nós. Em Portugal nós sempre temos esta tendência, temos um preconceito contra esta música, pronto, somos diferentes. Então acho que tem a ver mesmo com formas diferentes de encarar as coisas. No instante, não havia português. Copos de copos de galho galerof. Também no meu quintal a semente de repolho nasceu uma velha careca com uma batata no olho. O ninho de mafa gafa com cinco mafa magafins, quando a mafa magafa vinha já os cinco mafa magafins na barriga, e ainda hoje está lembrada quando era rapariga. O ninho de mafa gafa com cinco mafa magafins, quando a mafa gafa vinha, quando era rapariga jogava a barriga ao chão, e ainda hoje está lembrada. Olha a velha do ladrão. Tiago tem percebido a minha idade, nasceu em 72, portanto somos dessa cepa, e pronto, nota-se do trabalho que vem realizando, que fosse a pensar nisto em tempos monetários, há muito tempo que não o fazia. O que é que move, enfim, aos 43 anos, move uma pessoa como o Tiago? Eu gosto daquilo que faço e acho que é importante, acho que eu sei que não estou a trabalhar para agora, sei que estou a trabalhar para daqui a 50 anos, sei que isto é, que de certa forma é importante fazer isto, é importante uma pessoa dar atenção a estas pessoas que eu gravo e, portanto, basicamente faço isto porque gosto, isto move-me. Nós no Sampodélicos às vezes temos aquela frase que temos tanto de missionário como temos de terrorista. É um bocado isso, às vezes fazemos as coisas por missão, como às vezes fazemos as coisas porque, pronto, sei lá, porque estamos a fazer uma espécie de terrorismo, entre aspas, a transformar aquelas coisas todas, aquelas gravações todas noutra coisa. É o que eu digo, é o que nós fazemos o possível, que é o nosso possível daquelas gravações. Caramba, daqui a 11 meses vou tirar, hein? Daqui a 11 meses? Era a consulta de anestesia. Não, esta era só para tirar. Era para ver se era preciso. Mesmo para tirar. Agora que matou agora a cirurgia. Agora é que vai. Ou seja, 11 mais 11 dá... É a consulta para preencher 22, o papel. Dá e a outra é para preencher o outro papel. Está à espera de tirar o sinal da cara. Cuidado, olha que a bicicleta está para a frente, não tem espaço. Foi o que eu devia ter feito logo, mas foi lá. Caramba, daqui a 11 meses vou tirar, hein? Daqui a 11 meses? Era a consulta de anestesia. Não, esta era só para... Era para ir, dá para... Era preciso. Agora que mais... Agora é que vai. Era a consulta de anestesia. Não, esta era só para... Era para... gente. Cuidado, cuidado, cuidado, olha que a bicicleta anda para a frente, não tem espaço. Este não nos deixa cair em tradição, tem desde logo também a vantagem de que quem venha a querer o formato físico do disco, ele é muito apelativo na sua parte gráfica, num trabalho que se deve também ao Pedro Lourenço. Naturalmente, satisfeito com o trabalho que está aqui também. Sim, claro, o Pedro Lourenço foi logo uma das escolhas que nós decidimos fazer, exatamente porque eu ia conseguir transmitir graficamente aquilo que nós definíamos do que era Não Nos Deixeis Cair em Tradição, e nós explicámos-lhe o que era o nosso conceito, e ele respondeu muito mais do que nós pensámos. O grafismo desse disco é incrível. É muito bom o trabalho do Pedro Lourenço. Palácios, bares e vendas, casas. Palácios, bares e vendas, casas, casernas e choupanas. Horas, dias e semanas, horas, pontes e vendas. Prados, quintas e fazendas, cidades, trigos e abelhas. Fortes, prisões e cadeias, limas, limotes e grosas. Malmequés, cravos e rosas, vilas, cidades, aldeias. Marcados festas e feiras, solidários, paixões de amores, chuvas, chuchamos, foros, rios, chuveiras, ratos, doninhas e toupeiras, fenos, ferrais e palhas, de cabanejo, salsa, agriões e poeiros, potes, tarefas e talha. Guitarras, bens e viola, flaita e clarinete, calça, casaco e colete, bombas, perdidos e rolas, bebidas, cartas e bolas, atuja, verniz e bolinhas, móveis, fichos e pavinhos, mãos, tomates e abóboras, vidros, lagartos e cobras, calhambres, pintos e cadeiras, galinhas, prus e patos, éguas, pombras e cavalos, cigarras, grilos e ralos, panelas, tiques e pratos, botas, chinelas e sapatos, lutas, guerras e batalhas. Bebidas, cartas e bolas, atuja, verniz e balinhas, móveis, fichos e pavinhas, mãos, tomates e abóboras, vidros, lagartos e cobras, calhambres, fichos e pavões, galinhas, frios e patos, éguas, pedras e cavalos, cigarras, grilhas e... Agora, o outro aspecto que não queria deixar, enfim, escapar, embora poderá ser mais mundano a pergunta, mas quem serão, entre aspas, os, desculpe o termo, os clientes, mas os consumidores deste Sampadélicos, deste trabalho de Sampadélicos? Eu não sei, no princípio nós quando dávamos concertos às vezes não tínhamos ninguém, às vezes as pessoas não entendiam muito bem o que nós fazíamos, porque isto depois tem vídeo, isto não é fácil. Eu não sei quem são os consumidores, eu sei que o disco é, como nós dizemos, é muito mais do que um disco, é um documento, é uma posição política, a dizer isto é aquilo que nós temos para dizer, agora cabe às pessoas fazerem desse disco aquilo que quiserem fazer com ele. Nós gostávamos, ou eu gostava, ou eu tenho o desejo, que se calhar pode ser o Eric, deixar que mais pessoas podem agarrar nestas gravações e fazer música com elas e fazer outras coisas e fazer o possível delas com estas gravações. Eu gostava sinceramente que isso acontecesse e pronto, e é isso. Yeah. mesmo lá em Sotia. Não, enfim, a produzida assim pode ser, parecer que é tudo simples, mas não o é. Mas porque não um DVD? Porque também não foi, porque o DVD tinha que ser gravado ao vivo por muitas razões. Qualquer dia provavelmente fazemos um DVD, mas nós preferimos que as pessoas fossem ver os nossos concertos quando nós damos, não é? De certa forma, porque o que nós fazemos é muito mais do que o que está nesse disco. Nós improvisamos, todos os concertos são uma improvisação, todos os concertos são diferentes, as imagens obviamente que nos levam pelo país todo, porque estão lá sempre as paisagens, dá para descrever as coisas, e isso é importante. Há uma coisa que eu tenho desde o início do seu projeto no que diz respeito à música portuguesa é gostar dela própria. Chegar às pessoas, convidá-las a ir gravar aos sítios mais inóspitos, pode ser num prado, como ser no alto de num prédio, tem sido fácil? Sim, às vezes é mais difícil, mas isto não é simplesmente colocar a câmara ou dizer canto lá uma música, não é preciso saber estar com elas, é preciso falar com elas, é preciso criar uma relação com elas, mesmo que muitas vezes seja num tempo muito pequeno. E portanto, há uma história muito bonita de uma senhora que eu gravei no seu quintal, e ela depois foi ver um filme meu em que via muita gente gravada nas paisagens, e ela depois, quando me viu outra vez, perguntou: mãe, mas porquê que tu me foste gravar no meu quintal em vez de me teres gravado naquelas paisagens, naqueles sítios que parece que as pessoas estão a cair por ali abaixo? Eu também queria ser gravada nesses sítios assim, em vez de ser no meu quintal. Pronto, eu acho que isto revela um bocado que depois as pessoas também percebem a imensidão das paisagens e dos sítios onde que nós escolhemos para gravar. Senhor do Universo, que tudo fizesse com admirável sabedoria, e ao homem criado à vossa imagem e semelhança, o abençoaste e lhes deste domínio sobre os animais. Mostrai-nos benignamente o vosso poder e concedei que estes animais nos sirvam eficazmente nas nossas necessidades, a fim de que nós, vossos servos, ajudados com os auxílios da vida presente, aspiremos confiadamente aos bens eternos. Deus, Criador e Distribuidor de todos os dons, que quiseste acudir às necessidades e trabalhos dos homens com as ajudas dos animais, por intercessão de Nossa Senhora do Soito, concedei que façamos bom uso, segundo a vossa vontade, destes auxílios necessários à condição humana. Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. agradecer naturalmente ao Tiago, o disponibilidade que teve aqui para com a Rádio Boa Nova. Iremos falar seguramente mais vezes. Foi um gosto e era uma edição que tínhamos já há algum tempo. E que hoje tivemos aqui um mote, que foi a edição deste disco Não Nos Deixas Cair em Tradição dos Sampladélicos. Mas claro, seguramente iremos abusar e volta e meia bater outra vez ao ferrolho para saber o que é que anda a fazer por aí. Ok, muito obrigado. Yeah. tenta aliviar as tuas, meu amor, que tantas são.